Thank you. aqui, veio aqui, apareceu. Mandando a fudida, que a gente influenciou todo mundo que tá aqui, cara. Thank you. Esse é o meu Câncer.